de altitude em velocidade até 2 mil pés na proa de Dona, 1014 ajuste. Boa noite, qual identity to 4006, 28101, for home arrival. Obrigado, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, eu tô 3305. 3305, boa noite, contato radar na decolagem, 330 Puka. 330 Puka, o TAN 3305. Direita, na proa 165, 17 nessa proa, reporte estabilizado. Alerta autorizada, final de alerta que veio para a pista BR, reporte estabilizado. Segue na descida até 2000, no Black se desejar. Está avistando o tráfego, está postando 12 horas a 7 milhas. Já passou, é bom passando Duna. Alternando 2685, boa noite, com voo. 2685. Boa noite, contato radar, mantendo 090, uma milha para Coral. Foi na proa de Itaque, aguardando a chegada maré, reporte descida. É complexo na torre, 1-1-8-6-2, bom pouso. Controle. Mantenha 90 na proa de Itaque, reporte descida, Romeu Golpe Vitor. Seguindo o tráfego da Gol, 12 horas, agora 6 milhas e meia, 1955 de ground speed. Prossiga na aproximação, chama a torre 10262, bom pouso. O Romeu, Golf Victor, controle. Golf Victor, controle. Controle, o Romeu Golf Victor. Controle agora, o Golf Victor. O Golf Victor. Prossiga na proa de Itaque, aguardando chegada Mari, reporte descida. Meu Golf Victor, como recebe controle? Tato radar, foi na proa de Itaque, reporte descida. 172, boa noite, Galeão, nível 320, passe a frequência da torre agora, 186, aguardando o contato. 118, boa noite com pouso. Na torre de dono autorizado a final do IADS, foi responsabilizado com o meu serviço.